Touro 961, no bom dia, contato radar, subo 360, saída da El. 360, da El 961. Complete final, ILS Exerrei, chame a torre, 1-8-9-5. 1-8-6-5, autorizado, final, ILS Exerrei, chame estabilizado. Passou mais estabilizado, igual 1-8-6-5. Janela 6-2-5, reposto externo, baixando travado. Hoje é 6-2-5, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-4-0 graus, 7 notas. Estabilizado, agora 865. Gente, complete final e ele é Sexivation, minha torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia, boa noite, 65, estabilizado minha LR. Boa noite, 65, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vai dar, boa noite, 65. Chanel 6225, no Solos 32, libere próxima intersecção à direita. Controle solo 21 décimo 1. No 865, no solo 35, direito, taxi, Foxtrot, controle solo, 121, décimo 1. Direita, Foxtrot, 21, bom, no 865. Bom, autorização para reboque da aeronave PAT-3, posição 1, no PAT-1. Gente, inicio no PAT-3 e faço reboque até a saída do PAT-3 e reporte para ingresso no PAT-1. Iniciarei e reportarei para ingresso no PAT-1. bom dia, boa noite, Porto 65, dia pra vocês. Boa noite, 65, Alfa, Juliette, Porto 62. Alfa, Juliette, Porto 62, igual. Noite. Confirme aqui, Alfa, pode prosseguir aí no reboque. Confirme somente o portão? É, portão 1. Prosseguindo até o portão 1 direto. Controle Salvador, meu rei, o azul 9232, cruza descendo 270 para 150. Vai passar para a Bog na circuita. 232, autorizado chegar na Mari, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste 1097, cancelada as restrições de altitude. Cancelada as restrições de altitude, 1017, 3.000 pés autorizado na Mari, o azul, 9232. Força Bode, poderia voar Itap? Pesado Itap. Paulo Salvador, bom dia, Azul, Alpha X-ray Índia. Paulo Salvador, bom dia, Azul, Alpha X-ray Índia. Paulo Salvador, bom dia, Azul, Alpha X-ray Índia. Prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Prossiga, chama para ingresso no principal. Alpha X-ray Índia, chamará para ingresso no pátio principal. solo Salvador, Alta Cruzeiro Índia, solicita ingresso, pátio principal, até a posição 03. Autorizado, reporte alterno. Alta Cruzeiro Índia, reporte alterno. Autorizado ILS, 2000 pés, 1017, desce o azul 9232, obrigado. Solo Salvador, Alta do Inter, finalizando o reboque na posição 03. Grata, bom dia. 3, bom dia. Salvador, 35, nós temos a licitação via chegada a bom. Isto é o altímetro 90, nós sabe. pode ficar a ver navios na Bahia de Todos os Santos. O Azul 9232 estabilizado o sinal. Azul 9232, completa o sinal de chame torre 1895. 295, obrigado, um bom dia, até daqui a pouco. Dois Salvador, meu rei, é o Azul 9232, estabilizado, final da sua escuta. Azul 9232, muito bom dia. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 7 metros. Desculpe, minha rainha, muito obrigado, então autorizado, pouso Azul 9232, segue na sua escuta para um suave pouso, aliás. Azul 9001, essa é a identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, ajuste no 017, reporte no ideal de descida. Ok, então vou a Mari, para chegada, já partiu a descida do 9001, desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 017. Bom dia, Siné 62-1-1, formação Golf, Rio de Janeiro 360. Siné 62-1-1, prepara a subida da Hélio Zirumi, aguarda um minuto para a cópia. Da Hélio Zirumi, 2-1-1, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 9232, livrou. 9232, parte autorizado via Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette, posição 10-9-2-3-2. 2-1-1, cópia. Na escuta, prossiga. Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda e Rumi. Via para November 857 até Mons. 5403, transponder, controle 120, decimal 8. Está autorizado nível 360 para o Rio de Janeiro, Galeão. Saída da El, Leda e Lume, apenas 257 Moscou. Decola da 10, com curva direita após, 5403, controle 208. Está na 05, vai encontrar a próxima. Não é o posicionamento correto. Então, 3517, desça via chegada ponto para 2000 pés, ajuste 1017, está autorizado o MF2 da pista 10, repete estabilizado. Bom, gente, aqui da via chegada ponto, autorizado que era estabilizado já está aqui. Salvador, bom dia, o Gol 1963, autorização Galeão. 1963, bom dia, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda, após voa Irumi, November 857, até Monstro. 5407, transponder, controle 120, decimal 8. 360 autorizado para o Galeão. Decolando da 190, curva direita da El Leda, Irumi. Upper November 857, Monstro. Transponder 5407, controle 208, Gol 1963. 963, correto, quero o funcionamento. Salvador, Gol 1865, tem que ser o céu da Copa Brasil. Gol 1865, bom dia para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor Elefa, Vieta Zulu 17. 5412, transponder, controle 120 de cima 8. Autorizado 3. Colando a 10, curva direita na Arbor Elefa, aperto o Gol 17. 5412, é o transponder e o controle 920, decimal 8. Correto, para o a chegada a mar para 2.000 pés, ajuste 1017, autorizado o EFX-2 da pistão 0, reporte estabilizado. Teste via chegada a mar para pistão 0, tá, até 2017, tá autorizado o EFX-2, azul 900 vai formar. Só 3517, completo a final, chame torre 11895. Obrigado. 9001, informe sua indicada. 0,50. Reduza a velocidade conforme a aproximação. Agora é o segundo na aproximação. Tá ok, tá reduzindo. 9062, mais o ajuste 1097. Sempre pouso na 1073. Pátio 3, autorização para reboque até a ponte número 8. Caso você saia o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Cheque, confirmo o foco. Salvador, bom dia, Xanai 6225, centro do hotel. 6225, bom dia, Brasília, autorizado nível 380. Decolagem da 10, curva direita, subida Água Elefa e a Pisolo 17. Tenho 4-5 transponder, controle 120.8. Autorizado 380 Brasília, Pisolo 17, decola da 10, curva direita, Árvore Elefa. 5415 transponder e 1208 controle, o Xanai 6225. 6225 da reta, tipo reto de fundamento. 7. 9-5 1-1-8-9-5-14-0-0 3-5-1-7 Bom dia, taxi via Alfa, chamei isso de Alfa, você quiser, tá de 0-0-1-4-0 grau 08, meia dúzia de nós, o ajuste 1-0-1-7 Livre posto 1-0-0-0-0